casa do saco. Quando vai a mim só trintinti sabe usar como. Abaixo, acima, joelho no chão. Abaixo, acima, joelho no chão. Quem venceu a guerra, trintintinho, pai do ladrão. Quem venceu a guerra, trintintinho, pai do ladrão. O pai do ladrão era lavrador. O pai do ladrão era lavrador. Comprou um arado, trintintim, porta-lhe o tambor. Comprou um arado, a trintintim, porta-lhe o tambor. Pau da Mieiro. Fazia só que uns a trintintim de pau da Mieiro.